velho pai, inseparável companheiro dos amigos do primeiro, foste tu verdadeiro. Em busca do saber, me levou para a cidade, estudando com sacrifício, me ingressei na faculdade. O tempo foi passando e meu pai sempre dizia: estude, filho, pra um dia ser na vida um doutor. Na luta do destino, tudo assim aconteceu. Eu formei, ele não viu, porque antes ele morreu. Agora nunca sai, choro hoje de tristeza. Queria que a natureza devolvesse o meu pai. Ao infinito quero gritar com meu grito engasgado. Queria que meu pai voltasse e ficasse ao meu lado. O tempo foi passando e meu pai sempre dizia: estude, filho, pra um dia ser na vida um doutor.